meu peito canta, as poesias a pulsar. Trilha sonora dos becos, dos guetos, das ruas. Na mente uma missão, atitude, ação, empenho. Compromisso com a favela vale mais que o dinheiro. Pelos palcos, avenidas, vielas, evito a morte. Com o rap que canto, destruo a fábrica de Loki. Desvio a morte do boy, te dou fuga do crime. Pra não estar no cemitério, fazendo parte do time dos que foram esquecidos rapidamente pelos parceiros do que viraram estatísticas do censo brasileiro. Trago a vida em cada verso, salvação em cada rima, libertação em cada prosa, arrependimento em cada esquina. No peito tenho mais que um coração, uma granada em colapso, que quando vê uma criança vendendo a alma, canto pra baixar o fuzil, gelado cachimbo. O rap tá pelo povo e só venceremos unidos. Somos o exército dos excluídos, pronto pro combate. Tem guerra entre os pobres, tem paz entre as classes. A voz de um povo unido é tipo família de monstro. É nós por nós. O rap é o grito que ecoa nos escombros. Somos o exército dos excluídos, pronto pro combate. Tem guerra entre os pobres, tem paz entre as classes. A voz de um povo unido é tipo família de monstro. É nós por nós. O rap é o grito que ecoa nos escombros. Unidos sim, venceremos enfim. Conquistaremos e assim realizaremos motim. Combateremos todo o separatismo que surge do mau capitalismo, que faz cativo oprimido desde nascido. A opressão que mata no DF e afeta SP. Sem união a favela vai perecer. Se a luta não for pelo coletivo, a resistência se perde. O individualismo faz de você marionete. É o rap em prol dos pretos, brancos, pobres e excluídos. Somos a vítima do mesmo sistema falido. O cão com sarna te comove, mas você despreza. Diz que o problema não é seu, também segrega. Jamais vai entender a importância de um protesto unido. Se nega a voz pra outro ser esquecido. A esquerda da periferia na causa de todos. Família, rap nacional, a herança de luta. Somos o exército dos excluídos, pronto pro combate. Tem guerra entre os pobres, tem paz entre as classes. A voz de um povo unido é tipo família de morro. É nós por nós. O rap é o grito que ecoa nos escombros. Somos o exército dos excluídos, pronto pro combate. Tem guerra entre os pobres, tem paz entre as classes. A voz de um povo unido é tipo família de morro. É nós por nós. O rap é o grito que ecoa nos escombros.